Oi, tudo bem? Eu sou o Dinho e você está no Boilermaker. Nesse quarto episódio você vai ouvir uma entrevista com Silvio Passos, presidente e fundador do Raul Rock Club. E além disso, ele é gaitista, letrista e um dos fundadores da banda Putos Brothers Band. Essa entrevista foi gravada na Galeria do Rock, na loja Baratos Afins, e aconteceu no dia 22 de agosto, um dia depois da passeata Raul Seixas, que acontece anualmente e serve para celebrar a memória do Maluco Beleza, que morreu no dia 21 de agosto de 1989. Espero que vocês curtam. Tá gravando aí, meu nego? Já? Tá legal. Alô, alô, Jim. Pra mostrar que o diabo não é tão feio como parece. Um, dois, três, quatro. Estamos aqui na Baratos Afins, agora com Silvio Passos. E aí, Silvio, caminhando muito? Muito, né? Fazendo esse trocadalho do carilho. E tem o Steps ainda. Tô caminhando muito pelo mundo. Muito. Chegando agora de Belo Horizonte. Então, primeiro, conta como é que foi ontem em Belo Horizonte. Cara, maravilhoso. Panteras, Edi Star, e mais as bandas locais. Eu toquei com todo mundo. Já com o Edi já toca há um bom tempo. Mas tocar com os Panteras a primeira vez, os três vieram, pô, vamos fazer uma com a gente. Eu subi naquele palco nervoso, tenso. E quando terminamos de fazer, acho que fiz três músicas com eles. Falei, foi a mesma coisa que tocar com os Beatles. Foi muito bom. Silvio Passos, presidente e fundador do Raul Rock Club, aqui na Onda, e o pai de uma criança que eu adoro, que é esse LP aqui. Eu queria que você dissesse como é que surgiu isso daqui, esse LP. Bom, quando eu fundei o fã-clube, lá em 1981, acho que vocês ainda não eram nem nascidos, isso eu roubei do Raul, essa brincadeirinha. Essas músicas aqui só existiam, a maioria delas, só tinha em lado B de compacto, eram coisas que não faziam parte dos discos de carreira do Raul. E quando você achava isso, era uma fortuna, era muito caro. Pô, não é uma sacanagem, né? Eu resolvi juntar todas num único disco, para que ninguém mais pagasse tão caro. Veja você que hoje é mais caro do que qualquer outra coisa esse disco. De comprar esses compactos. Muito mais. E esses compactos hoje estão todos desvalorizados, você acha já R$5 por aí. Mas o LP virou uma coisa. E eu pedi pro Raul, falei, bicho, eu tô fazendo, tá faltando uma música. Escolhe uma música pra gente fechar o repertório. O Raul escolheu Canto pra Minha Morte. Em 85, quer dizer, 4 anos depois ele morreu, né? E fiz somente 1000 discos desse. Foram todos numerados. Aqui viria uma numeração. Exatamente. E por que isso aqui está sem numeração? Está sem numeração. Então tem que explicar porque criou-se um mito. Estão achando até que o Luiz está fazendo discos piratas aqui, porque ele fez igualzinho, né? Não tem como mais nem fazer. Hoje, até o vinil hoje é outro material. Quando nós mandamos fazer, tudo isso por produção independente. Eu mandei, você mandava prensar 1000 discos e 1000 capas, mandava rodar 1000 capas, eles têm que fazer um pouco a mais, porque você sempre tem uma perda na produção, não dá para fazer 1000 discos exatos, então eles colocam lá, vamos fazer 1100, porque um ou outro sai com defeito, sai torto, a capa também, a tinta acaba, tem que fazer de novo. Então eles programam lá, 1100 capas. Muitas se perderam, assim como muitos discos se perderam, saiu com defeito. E sobraram aí uns 10 ou 20 discos sem numeração. Sobraram LPs e capas sem numeração. E como a proposta era 1000 discos numerados, esses discos ficaram aqui com calanca, sei lá, ficaram com outras pessoas. Eu não fiquei com nenhum sem numeração. Mas deve existir, além desse, mais pelo menos uns 9 discos sem numeração. Não é disco pirata, não, é o original mesmo. Pô, compra, tá baratinho, R$2,5. Pois é, na época nós gastamos 10 milhões pra fazer, o que seria o equivalente hoje a R$10 mil. Foi a produção desse disco custou uns R$10 mil. Hoje, 4 discos desse é o preço da produção. Incrível. E tá, ele tá, mostra aí o... Novíssimo. Olha aqui, ó. Não, e esse disco eu tenho um orgulho dele. Depois eu produzi em 92 o Baú do Raul. Agora esse tem uma paixão, porque primeiro por terem sido feitos apenas 1000 discos, e melhor ainda porque ter sido o primeiro disco produzido por um fã clube no Brasil. Tem toda uma coisa de pioneirismo aqui no disco. Enfim. É uma preciosidade. E a capa, como eu te disse, né? é uma das capas mais belas que eu acho da discografia do Raul. E me explica o porquê dessa capa, você contou essa historinha aí. Ah, é. Eu sou colecionador de discos de vinil já desde os anos 70. E tinha naquela época, você deve achar muito aqui no Barata Física, eram uns bootlegs. Eram discos de shows ou gravações de estúdios que não foram autorizados, não eram lançados oficialmente. Como eu até hoje tenho vários, Frank Zappa. Os piratas originais. Os verdadeiros piratas mesmo, não essas coisas horrorosas que fazem aí. Zappa, King Crimson, Jethro Tull, tenho muita coisa pirata lá. E eu queria fazer um disco do rock que tivesse esse cheiro de disco pirata. Embora fosse um disco oficial, nós pagamos todos os direitos, tudo direitinho. E a partir disso aí foi que eu fiz essa capa bem tosca, bem fundo de quintal mesmo. E se você observar bem, em 90, depois 92 eu fiz o baú, em 94 seria bom se o Luiz estivesse aqui. O Seu Rádio Não Toca. Que muita gente não sabe que existe o vinil. Ah, você tá... Nem você sabia disso. Não, não sabia. Então tá. Boca caiu de 1,75m. O Seu Rádio Não Toca... Você tem um CD. Tem. O vinil fica mais legal ainda, porque eu falei, eu quero manter a coisa do pirata, do bootleg. Eu fiz aquela capa meio psicodélica, não tem nada a ver com o disco, foi a criação do cara da gravadora, e eu tive uma rodelinha assim, um Raul pirata, escrito Ao Vivo em Brasília, 1974. Porra, você tem que mostrar esse vinil aqui. Eu tenho, e agora eu tô com intenção, vamos ver aí se as verdeiras... pararem, não as herdeiras, os advogados das herdeiras entrarem em um acordo, fazer uma edição nova desse disco, mandar fazer na Europa, o vinil, que eu acho que fica mais barato e a qualidade é melhor do que aqui no Brasil, capa dupla, mas igualzinho. Raul ainda hoje é bem mais forte, talvez, porque é aquela velha história que o Brasil tem, né? Morreu, virou gênio, virou santo, todo mundo virou santo. Existem muitos lançamentos de Raul ainda. Você tem o dedinho na grande maioria. Principalmente, né? no que tem... eu sou muito chato quando é para meter meu nome em qualquer coisa. Se vai ter meu nome, se me convidam para eu fazer, ou faz bacana, ou eu prefiro nem participar. Entendeu? Sou chato, chato mesmo. Gravadora já... queria que você fizesse uma seleção de repertório para uma coletânea que nós vamos fazer. Aí eu monto o repertório com só lá do Z, né? Não, mas tá faltando Maluco Beleza, tá faltando O Trem da Seta. Então por que você me chamou pra fazer? Você já conhece as músicas batidas, né? Então a maioria, onde tá meu nome assinado, numa boa assim, você pode comprar, o produto é de boa qualidade. Seja livro, seja disco, seja filme. Silvio, falando aí, como é que foi pra você participar desse filme? Porque você participa também, quem faz consultoria participa, pô. Claro, não. E te garanto que você deu entrevista, né? Ainda mais pela minha história com o Raul, claro. Ia ser ridículo eu dar assessoria, consultoria pra um negócio e não me incluírem nele. Não, não falo. Não, você só é consultor, não pode falar. Sendo que os últimos praticamente 10 anos da vida do Raul, tive lá presente nos bons, nos melhores e nos piores momentos. O filme não tem atores, não tem ator, né? Só tem ator mentado no filme, que é um documentário. Raul Seixas e seus amigos e seus fãs, todos atormentados. E é um longa-metragem com 2 horas de duração. Quem tá nesse filme? Conta um pouquinho desse filme pra gente. Bom, o filme são 3 partes, né? O início, o fim e o meio. Então o foco do filme é esse, contar a vida do Raul. É um documentário mesmo, somente com pessoas e com o próprio Raul contando sua história. O início da carreira dele, na Bahia, com os Panteras, papai, mamãe, aquelas historinhas. O fim já vem aqui para os anos 80, para a morte, já o público enlouquecido redescobrindo o Raul, porque o Raul passou um período com shows pequenos, com público pequeno, e de repente há uma explosão com ele vivo ainda. Né? E o meio vai ser justamente esse momento de Guita, Sociedade Alternativa, Paulo Coelho e tal. Enfim, um puta filme. Só foram 400 horas de material. Ah, isso é bom falar. Muito material inédito, coisa que eu nunca tinha visto na minha vida, cara. Um puta do material. Pena que não vai estar nada na íntegra. Porque eu vi fitas de meia hora, entendeu? Com o Raul fazendo maluquices em estúdio. Muita coisa boa. Então vou entrar trechos assim. Dessas 400 horas, eu imagino quanto Walter Carvalho, o diretor Walter Carvalho e o Evaldo Mocazel, que são... O Walter é um fotógrafo, cineasta, o Mocazel é o documentarista, né? O produtor é o Denis Feijão, Imagino quanto eles devem ter sofrido para meter gilete, tirar de 400 horas, 2 horas. E esse resto todo vai ficar tudo com o Denis e eu não vou... Eu já vou avisar que todo mundo tá achando que vai ficar comigo. Esse material não vai ficar comigo. Fica tudo na mão do Denis Feijão. O Rock Club, 30 anos. 30 anos. De estrada, bela camiseta. Camiseta oficial, diga-se de passagem. Aquela também é oficial. Silvio, em 30 anos de estrada, de luta, de sonho, algumas decepções. Muitas. Né? Porque é um organismo vivo. Se pudesse fazer, faria tudo de novo? Tudo de novo, tudo. Inclusive todos os erros eu cometeria eles de novo. Não tem do que me queixar. Entendeu? 30 anos, e quando eu paro para pensar e olho para trás e vejo tudo que já foi feito, parece que foi ontem, e já faz 30 anos. Eu já estou velho, com barbinha branquinha, mas tudo funcionando. Você não sabe, nego, acho que, primeiro, o Silvio só escuta Raul. Não, mentira. Eu tenho 20 mil discos em casa. Eu sou colecionador de discos desde a década, 20 mil. Entre LP, CD, singles e não sei o quê. Eu coleciono desde os meus 11 anos de idade. Desde 1973, 74, foi que comecei a colecionar discos. Uma fissura. E depois comecei a descobrir o mundo da literatura e mergulhei nos livros. Então, você pode me tirar tudo. Mas meus discos e meus livros, não. Eu separei, casei 3 vezes. Quando eu separava das mulheres, eu falei, você pode ficar com tudo, meu amor. Mas os meus discos e meus livros eu vou levar embora. Aí tem que chamar um caminhão para botar tudo no caminhão e levar embora. Inclusive, a última mudança que eu fiz, o cara tinha feito a mudança e falou, porra, você é o amigo do Gastão? Falei, que Gastão? Gastão lá da TV. Fiz a mudança dele igualzinha a sua, pô. Um monte de disco, um monte de livro. E além de cuidar da obra do Raul, que você faz com maestria, mas eu quero que você fale agora do Silvio Passos, o músico Silvio Passos. O musgo. Eu não sou músico, isso é uma sacanagem da minha parte. Eu toco... adorei aquilo que você escreveu no Facebook do Serviços. É, eu estou para a gaita como se de Vícios estava para o baixo. Pior que as pessoas estão levando mais a sério o negócio de músico do que eu. Eu toco gaitinha e flautinha, que na época do colégio era comum a gente tocar, até convencer as menininhas, né? Tocava flauta, tocava gaita, tocava violão e ainda fumava cigarro para ver se conquistava as meninas. Bom. Como é que foi que surgiu? Então, aí que aconteceu? Quando deu esse problema lá com os advogados, com as herdeiras, eu fiquei desempregado, entre aspas, né? Porque eu nunca fui empregado, sempre trabalhei por conta e tal, papapá, papapá. Aí eu falei, pô, o que eu vou fazer agora da minha vida, bicho? Eu não posso mais fazer nada do Raul, porque os advogados não deixam, não sei o quê, bababá. Aí eu tava num show no Rio de Janeiro, o Arnaldo Brandão, marido da Kika, ele me convidou que ele ia fazer o lançamento do disco dele lá. Porra, Silvio, vem pra cá e tal, a gente paga pra passagem, você fica lá no AP da Kika e papapá. Pô, fui pro Rio de Janeiro. Cheguei no Rio, tô lá nos camarins acompanhando o show do Arnaldo. A baixista dele, Sandra, não lembro o nome dela, Elisa. Uma baixista linda, uma morena lindíssima, começou a tocar ideia comigo. Falou, Silvio, eu sempre vejo você nos bastidores. Você não toca nada, bicho, só fica aqui, só no backstage. Falei, não, eu até toco uma gaitinha, uma flautinha. Falou, meu, toma no seu cu, né? Vai pro palco tocar. Eu falei, não, mas eu sou tímido, eu nem toco. Sabe? Eu toco. A minha gaita é onanística. Eu toco pra mim. E aí, muito bem. Voltei pra São Paulo com aquilo na cabeça. Eu vou pegar minhas gaitinhas, abri meu baú, tinha umas gaitas todas enferrujadas. De madeira ainda, que eu comprei lá na década de 70. Peguei a gaitinha, comecei a soprar um gosto de ferrugem desgraçado. Nesse meu tempo eu fui pra Campinas. Tava rolando aniversário. No aniversário, tomei todas, fiquei mais solto, desinibido e comecei a tocar gaita. Todo mundo no aniversário parou. Oh, o Silvio toca gaita. Mas não, eu não toco nada, bicho. E começou assim. Mas hoje eu toco porque eu não gosto que me chamem pro palco pra eu não fazer nada. Querem que eu cante. Eu tenho essa voz de blues aqui, mas ninguém me chama pra cantar blues, quer que eu cante Raul. E eu não sei cantar. O que eu vou fazer no palco? Ficar com cara de bobo? Então eu vou lá e toco a minha gaita desafinada. Eu sou exatamente igual ao Sid Vicious. Não sei tocar nada de gaita, eu faço aquilo de brincadeira. Você brinca bem. Eu tô me divertindo. Mas você brinca bem, porque eu já te ouvi tocando, você brinca bem. É feeling, né? Eu não tenho conhecimento teórico de música. Não posso dizer que sou músico, mas vou ter que tirar carteira de músico agora, porque são no SESC, sempre chamam a gente. E pra tocar no SESC, você tem que ter carteira de músico. Aí fui lá ver como que é pra tirar carteira de música. Falei, bicho, você vai fom, tirar a carteira, pronto. Só isso. R$140, sei lá, R$200 pra tirar a carteira do músico. Tá certo que eu pagar a carteira de músico, tenho que fazer 10 shows, né? E meu cachê é R$20. Aí eu gasto tudo em cerveja, boto duro pra casa. Brincadeira, né? R$20, né? Mas vem cá, você tem tocado com quem? Opa! Olha, eu acabei montando uma banda em Campinas, com o pessoal de Campinas e o pessoal de Indaiatuba. Como nós todos somos fãs do Jack Daniels, nós montamos uma banda que tem a rótulo do Jack Daniels, chama Putz Brothers Band. Tá todo mundo puto, brother. Tá todo mundo puto, brother. Tá todo mundo puto, brother. Tá todo mundo puto, Putz Brothers Band. Eu não sou da banda, mas também sou fã do Jack. E os caras todos são músicos. Mas nós temos uma foto tomando Jack que eu queria achar aquela foto pra eu botar no vídeo um blues pra Raul, você viu, né? O vídeo, a música que eu acabei de fazer. Eu tentei achar, eu falei, tem uma foto minha com o Jim que a gente tá tomando um Jack Daniels, mas eu não achei a foto. Ou será que eu botei no vídeo? Acho que você tá no vídeo. Olha lá. Meu vídeo. É, acho que você tá no vídeo, sim. Nós estamos tomando o Jack. Não lembro. Enfim. Esqueci o que eu tava dizendo. Ah, da banda. A banda é de Campinas, com Indaiatuba, são músicos que tocaram, sempre me convidaram para eu fazer shows com eles, mas não tocando, né? E para eles foi descoberto. E eles me adotaram dentro da banda, que também tem um trabalho autoral, que daqui a pouco vocês vão ver, nós vamos lançar também em vinil. Putos Brothers, Raul Rock Club, das bandas. Sim. E no palco com a Edista, como é que surgiu isso? Ah, foi em 2009, eu fui chamado pelo pessoal da Secretaria de Cultura para montar o palco 24 horas em homenagem ao Raul. Então, o Redi estava morando na Espanha nessa época. Aí, montei todo aquele time, cara, uma responsabilidade monstruosa aquele palco. E aí o Redi falou, pô, mas quem que vai fazer as vinhetas com o Raul? Foi aí ele me chamou, de surpresa, assim. E começou ali, na virada cultural, e é isso. E não sou músico, não, sou cara de pau, é diferente. Eu digo isso, minha família era tão pobre, mas tão pobre, que quando eu era nenezinho, mamãe não tinha dinheiro para comprar óleo Johnson, mas tinha óleo de peroba em casa. Então ela passava óleo de peroba e eu nasci com essa cara de pau. Ah, mas isso é quem pô. É. Falando aqui com o Silvio Passo, falando de Edista. Sim. Sequestrar Edista para vamos lá. Ele está ali disponível. Tá disponível, Ó, a Miriam Batucada tá aí? Por favor, a Miriam. Miriam Star, alô, Miriam Batucada, por favor, venha cá. Olha a risada. Eu sou divino, eu sou maravilhoso, e sou danado e gostoso, e quem quiser vem aprovar que eu sou Ed Star. A senhora vai bem? Já entra gravando aqui, Ed. Claro. Opa. Alô, molecada. Tô aqui. Prazer. Prazer é meu, querido. Ué. Na boa. Senhora, Miriam Batucada? Senhora não, senhorita. É maravilhoso esse caso. Nossa. Esse caso é fantástico, eu adoro esse caso. Quem lembra essa história pra gente? A história o quê? Da Miriam Batucada? É, Não, eu vou começar com a questão de cortar o cabelo redondo, porque eu sempre cortei. Eu tive o cabelo mais comprido, né? Então eu sempre usei esse cabelo. Rebaixei o cabelo, usei cabelo comprido na Europa e agora cortou o cabelo assim. Então eu já estou acostumado a chegar no balcão de aviação, né? E como eu falo daqui para cima, aí as pessoas assim, senhora, ali. E eu acho graça, né? De tratar de senhora com uma barba enorme na cara e as pessoas dizendo, minha senhora, eu acho engraçado. Mas outro dia eu estava aqui no balcão da Baratos Afins, né? Com o proprietário, o seu Calanca, e mais a senhora dele, a Vitória, todo mundo aqui, a filha, a cara, voltou. E chegou um cara, eu lá dentro conversando, e o cara chegou no balcão e começou a contar que, ah, eu sou um artista frustrado, porque eu sou artista, eu sou cantor, mas eu trabalho, não vou dizer, não trabalho numa corporação e eu sou frustrado, eu realmente sou cantor, sou frustrado, quer dizer. Aí o Calanca fez, olha, esse aqui também é artista, e eu do lado, gozando da história do cara. E ele fez, trabalhou com Raul Seixas. E? E que disco? Sociedade Cavernista. Aí o cara, eu conheço esse disco. Não me diga que a senhora é a Miriam Batucada. E eu só pude dizer, senhora não, senhorita. E depois eles falaram, pô, cara, que eu estou há 15 anos tentando convencer que eu estou morta. E agora vi esse cara, disse que eu estou viva. E o cara saiu assim, ninguém vai acreditar.